Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast. E hoje, seguindo o nosso calendário, o tema é anime. E a obra-prima selecionada para essa semana, galera, é um... Acredite se quiser, é um que eu chamo de ete de raiz. E o pessoal tá aqui para provar que é verdade, né? É um ete com banquinho e violão, né? Para tudo, para tudo. O anime ete, o Rods é o host desse cast. Como assim, mano? Tá tudo errado. Pô, tá tudo errado. Né? É o fim do mundo, mano. Pra quem não sacou a dica da bicicleta, o tema de hoje é Golden Boy, galera. É literalmente um este de raiz, né? Peito de raiz. Oh, yeah. E é isso aí, pessoal. Preparem seus corpos, as bicicletas e... My bike is ready. Liguem a sede de conhecimento que... Uh-huh. Vamos lá, né? Bem que eu. Mas antes de subirmos a colina de bicicleta sem marcha, quem somos nós, né? Então, aqui é o Rods e o Quintaro é aprendiz do ET Bilu, velho. O ET Bilu é aprendiz do Quintaro, né? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Tá aí, galera. Só não vê quem não quer. Fica a dica, né? Aqui é o Seiji e nunca duvidem do poder de um caderninho. Cara, nunca duvidem mesmo. Nunca, né, velho? Depois de hoje, velho, caderninho é obrigação da vida, é um kit de sobrevivência. O Seiji tem um caderninho, né, Seiji? Caraca, eu respeito mais ainda o caderninho depois de ter visto o Golden Boy. O poder do caderninho. Do caderninho. Bem, aqui é o Cabeça e Golden Boy tem a abertura mais mentirosa do mundo. Do mundo! Você assiste a abertura de Golden Boy e você fala: caraca, vai ser uma aventura épica do cara e a bicicleta contra o mundo. Isso. É uma ação desenfreada, né? Não, o cara sério, abrindo a porta da garagem assim, isso. Ele botando óculos. Um óculos todo preparado, né? Para o mundo e. Né? E aquela música e você fala: caraca! Agora vai, né? Filosofia em cima de bicicleta. Vamos lá. E vulgo deu no que deu. E aí, ó, o que virou, né? Mas todo mundo aí preparado pro clima de Golden Boy, né? E hoje eu tenho que medir bem as palavras, então. Mas eu quero puxar a bola aqui pra alguém e apresentar o Golden Boy, né? O que, que é o Golden Boy? O que, que é essa série, né? O que definiu ela? A série tão querida, né? Pelos antigos otakus. Bem, o Golden Boy é uma série criada por Tatsuya Egawa, que tem no total 10 volumes de mangás publicados e uma adaptação em anime em formato de 6 obras. O mangá saiu na Super Jump, da editora Shueisha, que é especializada em seinen, né? Você tinha visto? Exatamente. Ainda bem que esse Golden Boy é seinen, cara. Porra. Ah, você tá brincando. Não era shoujo? Não. Com certeza não. Agora tudo vai ser... É educativo. Olha a formação que você quer dar nas pequenas garotinhas, viu? Porra. Brincadeira. E... O mangá foi publicado de 1992. Eu não era nascido. Eu era. Eu até 1997. Nascendo. Não, você era nascido do mundo. O mundo tava criado, bom, você já tava bom, lá. Vai, você era temporal, né? A gente tem uma entidade no podcast. O anime, ele foi produzido também pela Shueisha, em associação com a KSS, e teve direção de Hiroyuki Kitakubo, que foi exibido do dia 25 de outubro de 95 a 28 de junho de 96. O anime em si, ele representa o primeiro volume do mangá, com exceção de um capítulo só, e assim, algumas alterações mesmo, pra história fechar, porque ele fecha, ele não tem continuação, não, ele praticamente não deixa brecha. Então ele tem algumas adaptações básicas, mas é o primeiro volume do mangá. Detalhe da vontade da galera que assistiu do intervalo de 25 de outubro de 95 até junho de 96. 96. Né? É uma ova, pessoal que... um pouquinho menos que uma ova por mês, né? É muita vontade de ver, é muita. Muita vontade, né? Fato, e nem era. Na época não devia ter. Não sei como que era na isso, época. Isso, também não. O mercado de ete da época. Isso que eu ia falar, não tava a par aí da demanda e oferta, né? Do ete no Japão naquela época, mas. A internet hoje... tava encaminhando, não tinha distração. Hoje você era paciente. Era outro tempo, o pessoal era paciente. É, porque hoje, né? Você tem 5 episódios de ete por semana. Ai, que maravilha. Em lançamento, né? Fora o que você pode cavar por aí. E esses cinco, um deles é gravado duas vezes com câmeras diferentes, né? Dois ângulos, né? Dois ângulos. Ah, mas só lembrando que esse OVA, né, o último episódio do OVA é uma história original, né, que não tem no mangá. Fechar, não tem no mangá, exatamente. Não tem. É pra fechar, é, ele fechar dá uma, mesmo, ele dá um, né? Ele dá uma conclusão bem legal até. Eu gostei ele dá uma conclusão. Foi bom. Foi. Bom, mas o enredo, né, o enredo ele gira em torno do personagem, o protagonista, Kintaro Oe. Um rapaz de 25 anos que viaja pelo Japão com o intuito de aprender coisas novas. Em cada oportunidade que ele aparece. Detalhe, no anime ele era um estudante de direito. E no último semestre ele decide abandonar tudo pra ficar, pegar sua bicicleta e andar, né? Porque ele já tinha zerado a faculdade dele. Ele zerou a faculdade. Porque ele é um gênio e já tinha... É, faltava um semestre e ele estava ali, né? Ele era inteligente pra caramba. Acho que lá eles nem chegam a falar o último semestre. Falam, seja? Fala o último semestre, sim. Faltava um semestre pra acabar e ele decide pegar a bicicleta, né? Aí, ó, cabeça, ó. Se você tiver cansado da sua faculdade de direito, ó, pega uma bicicleta e ponto. Você já tem meio caminho andado. Já tem meio caminho andado. Vai lá e conhece o Brasil, ó. Você pode conhecer um monte de mulher. Que da hora. Ó que da hora, hein? Ó que da hora. Pô, boa ideia. Tô indo agora. Comprar minha, a bicicleta Crescent Moon. Crescent Moon. Bom, mas durante o anime, a cada nova cidade, Kintaro procura aprender algo. Seja por meio de um novo emprego, por uma situação inusitada, ou por se relacionar com pessoas diferentes. Detalhe, ele sempre encontra mulheres, né? Não, isso é óbvio, né? Não esqueçamos o gênero, né? Filosofia. Se fosse um Ed com rapazes, não estaríamos gravando. Não, não, não. E cada mulher com uma personalidade diferente e estranha, cara. É não, estranha legal. Todas, né? Todas. Como ele, tudo né? Em... Olha como tudo em Golden Boy, né? O mais normal é a bicicleta. Ela não muda, né? É verdade. O mais normal é a bicicleta ali. O Kintaro Oe, né, ele é mostrado inicialmente como um cara atrapalhado, brincalhão e, óbvio, tarado, porque a gente tá falando de Witch. E vale ressaltar a tara incontrolável que ele tinha pela privada usada pelas mulheres. Cara, é muito pervertido esse cara. Em 6 episódios ele faz 4 vezes ele abraça a privada. Um bom hábito, né? Em qualquer lugar. Um bom hábito. Situação. Cara, que mania estranha, viu? Pelo amor de Deus. É muito, não, as cenas são hilárias da privada, né? Ele, não, mas eu não posso obra... fazer isso. É uma obra... Cara, não, pega aquela privada lá que enche a aguinha lá e fica lá bebendo. Né? Bizarro. É uma obra de outra mentalidade. Ela tava anos no futuro. Até mais que o nosso. Até hoje. Né? Até hoje ela está no futuro. Mas com o desenrolar do primeiro episódio, o Kintaro ele também se mostra muito inteligente, né? Comprometido e com a capacidade incrível de aprendizado, aprendendo, por exemplo, programação em poucos dias. Sendo até capaz de refazer e aperfeiçoar em poucos dias um programa que demorou mais de um mês para ser feito. E é verdade, o Kintaro, que nem eu comentei na abertura, ele é discípulo nível A do ET Bilu. Porque ele realmente busca o conhecimento, aprende, né? O Benkyo, seguindo o que ele Benkyo, fala. Benkyo. A frase, a palavra mais dita durante toda a obra é Benkyo. Né? Depois deve ser privada, não sei. E absurdo, assim, a facilidade, né, ou o poder do protagonista que ele tem pra resolver as coisas, né? Eu tô falando, é aquele caderninho maldito que ele tem, pô. E além disso, você vê que ele não só aprende, ele adapta, ele é criativo. Então ele pega aquilo que ele aprendeu e melhora sempre. Sempre tá... Do seu tempo. Você olha pro Kintaro, você olha na cara dele, vê o poder dele de adaptação e você abre a mão e fala assim, Asians. Não tem jeito, velho. Asians. Malditos asiáticos, mal consigo ver seus movimentos. Malditos asiáticos. E ele tá representando bem, né? A raça. A raça dele. Já fala rapidinho das anotações, que normalmente elas não fazem sentido nenhum. Porque as anotações dele, tipo, mulheres são malucas. Ah, certo. É como eu falei, né? É aquele caderninho dele desgraçado, cara, que ele anota ali um monte de coisa maluca, né? De longe. Eu tava em dúvida antes de gravar entre quais que eram os objetos mais importantes da obra. E eu tava com muita dúvida entre a Crescent Moon, né, que é a bicicleta, né, que possibilita toda essa aventura, e o caderninho do Kintaro. Mas o caderno dele, meu, o essencial, devia ser patrimônio público, velho. Patrimônio do Japão, mano. Porque... Do mundo. Não nos limitamos no mundo. Inclusive, mudando de assunto, o narrador ele fala: um dia ele pode salvar o Japão, ou melhor, o mundo. É muito bom. Até hoje eu não entendo essa frase. Mas voltando pro caderninho aí, o caderno, tipo, dotado de conhecimentos extra temporais, né, meu? O cara... Não, e acima do nosso entendimento, né? Da nossa capacidade de compreensão. Nossa capacidade. Da capacidade de compreensão humana, né, velho? Porque ele é um sobre-humano, sem dúvida. Ele, cara, é um sobre-humano. Eu pensava que era uma ficção com pé no chão, mas não é não. Pé no chão e letras, mas não é não. E detalhe que a Crescent Moon, ela deve ser feita de kryptonita. Isso do episódio 5, né? É mais poderosa que uma moto. Porra. Ganha da moto e cai daquela altura de 200 metros. E de boa, pedalando. Né? De boa. Pedalando. Ah, anos 90. Pedalar num fio de alta tensão é fácil agora, né? Ah, coisa fácil, né? Fechando tá o Kit Quintaro, ele também tem a mochila dele, né? A mochila e os óculos escuros, que ele só usa na abertura. Na abertura. Só isso, né? Abertura fake do caramba. O primeiro mochileiro, né? Olha, o primeiro mochileiro dos animes, né? Dos animes, boa. Apesar de uma roupagem apelativa no quesito sexual, cara, e tem muita coisa, porra, e com uma comédia bem escrachada, o anime apresenta um caráter profundo em alguns momentos. Cara, isso é meio raro também, cara. Você olha daquele começo e pensa assim, porra, que comédia mais... É, então, não, até né? Um ete com valores morais. Olha morais, que frase olha que falando. Olha só, escreva e cole na sua parede. Não, e, agora. É uma parada de outro tempo, cara, porque realmente não é ete de menininha, tá ligado? É um ete de mulheres, o cara exatamente. Fez um personagem maduro já, com um pensamento sério, entre aspas. Dentro do possível, né? Se não sério, decidido, pelo menos, eu acho. Vamos falar, tem mamilos nesse anime. Tem mamilos. Polêmicos. Eu falei, polêmicos. E não são os mamilos dele. Não, também que amei, mas não sou dele. Eu falo, é uma obra à frente do seu tempo. Ela tava prevendo com memes, certeza. Tendências e... e bicicletas. E bicicletas, né? Eu acho que até você falou uma coisa interessante, que não é ele não é um ente de menininha. Até porque, acredito que em 92, quando saiu, você não tinha a explosão do Moe que você tem hoje, né? Não, é isso importante. Não, com certeza. Isso não. É uma coisa que veio, acredito, mais pro final da década de 90, entrando nos 2000. Se posso estar falando besteira, mas... Eu acredito que seja por aí que começa essa coisa da cultura mais pro Moe. Uma coisa mais apelativa também, né? Tipo um Love Hina da vida, né? Que sim, foi o Love lá no meio Hina, da ele década já cai de 90. Pro Moe, né? O Love Hina, ele já cai, já começa nessa... Não é totalmente como a gente vê hoje, mas... A gente já tinha alguns outros também, né? Tem Shimuyo, que também era um pouco apelativo, mas... Eles só tratavam de mulheres ainda, né? Não tinha aquele contexto infantil. Exatamente. Que hoje... Colegial, né? Essa coisa de criança de 12 anos. Esses japoneses são estranhos. Cada um com seu jeito de ser feliz, né, meu? Mas o motivo da gente estar gravando esse cast é porque ele realmente é bem, tem uma profundidade, né? Dá umas lições que eu gosto pra caramba. Por exemplo, a inversão do papel, né, do aluno e a postura que ele adota, né, em relação a todos os fatos referentes à vida. Por exemplo, eles são bem interessantes pra ver o telespectador, ele vê, ele repensa, né, a maneira como a gente vê, como a gente age, né, perante os acontecimentos do dia a dia. É, cada episódio é uma lição. Exato. É até que os episódios não são episódios, são lessons, né? Lessons, isso. E é engraçado que ele vê tudo, ele vê como um aprendizado. Então a coisa mais banal do mundo, ele vê como um aprendizado. E ele absorve isso. Da maneira certa ou não, independe. Mas ele vê como um conhecimento. Um provérbio. Anota no caderninho. A cabeça das pessoas não pode girar 360 graus. É, né? Puta, esse é demais, né? Mas é óbvio, cara. Ainda bem que ele anotou, né? Senão ele ia começar a girar a cabeça dele. E a postura, né, que o Quintaro tem perante os obstáculos do anime é sensacional também. Porque, óbvio, um ete tem que ter comédia, né? Senão ficaria muito pesado, né? É, porque se fosse só a parte pornográfica, entre aspas, ia ficar uma coisa muito adulta. Porque o ete, ele brinca com essa coisa de tropeça, cai, uma piadinha... Uma mão que bate sem querer, ele brinca e sempre tá brincando com as situações risada que são feia engraçadas. Do Quintaro, que não, não, as caras que ele faz são absurdas. Eu lembro até hoje, velho. Uma cena que eu assisti Golden Boy, velho. Acho que foi em meados, velho, de 2007, 2008, 2006, não lembro assim muito. Nossa. Até hoje eu lembro da Valentina. Foi um dos primeiros animes que eu assisti, inclusive. Pra você ver a experiência. Olha eu só. Eu lembro até hoje do velhinho que tava sendo subordinado pela Yakuza. Ah, nossa, essa cena é olha, demais. Seriamente, pro é cara falar, não, ele toma uma postura e faz um olhar, assim, dá um close no rosto dele, assim, ele fica realmente, ele fica com cara de shonen boy, tá ligado? Ele andando lentamente na direção da Yakuza, agir, isso, né? Ele começa a andar lentamente com um olhar penetrante de determinação e ele começa a emanar, tipo, um foguinho, assim, do lado, assim, tipo, determinação mesmo. Tipo, eu não vou deixar isso acontecer. E olham preocupados pra ele. Aí ele vai, começa a andar todo determinado e vira a esquina, assim, contrário. Vira a esquina. Quebra como se tivesse nada a ver com a história. Se eu conseguir achar pelo menos essa cena no YouTube, eu mando pra vocês aí, galera. Tão curiosos. É, na hora que ele começou a andar, eu falei, aí, abertura. Ô, abertura. É, agora ele vai mostrar por que ele é o protagonista, né? É, aí ele agacha, a paciência de Buda, não sei. É, ele anota lá depois as frases. Ele anota o provérbio da Yakuza. Mas isso, o Golden Boy é isso, né, meu? São cenas de comédia, assim, com barra de postura, assim, de vida muito boas, né? Mas melhor de tudo são as lições, né? Tudo que ele aprende, tenta aprender, repassar e tal, né? Porque é isso que o Seiji e o Cabeça aí falaram já. Essa postura de professor para aluno se inverte, assim, diversas vezes, assim. Diverte. E não é formal isso, né? Exatamente. É, dependendo da situação, a gente já vai pular pra parte dos episódios, mas ele é um cara muito adaptável. É, eu antes de terminar, eu só quero fazer uma citação aqui que eu peguei, que vem na contracapa do mangá. Tatsuya escreveu o seguinte na contracapa. Não sei se a tradução pode não estar perfeita, tá, gente? Foi traduzido do japonês pro inglês e eu traduzi do inglês pro português, né? Aventura. É, então, ele falava assim, antes de eu acabar o jardim de infância, eu escrevi as seguintes palavras no meu caderno. Eu realmente gosto de estudar. Esse estudar é o Benkyo, então pode ser como aprender ou estudar. Eu não sei exatamente qual é a mais correta, né? Aí ele continua. Às vezes eu imagino quando foi que nossas escolas esqueceram o verdadeiro sentido de estudar. Algo que é tão comumente esquecido por nossos pais e professores. Aí ele fala, aprender deve vir tanto do estímulo quanto da diversão. Que, cara, é o que Golden Boy passa pra você, né? E desse pensamento profundo sai um eti malucão. Sai um eti com mamilos balançantes. Assim, é. Mas essa discussão é boa, cara, porque você vê cada anime, você pode discutir, né? A melhor forma de aprendizado é você ficar trancado numa sala lendo e vendo a forma que os professores dão a didática... Ou você ir explorar o mundo e você aprender pelo dia a dia, né? Exatamente, o mundo é a melhor escola, né? Uma crítica à formalidade, né? Não sei se a gente tá indo muito longe também, né? A gente pode estar superestimando o cara, né? Mas pode ser. Não, gente ainda tá falando, a gente não tá falando de Brasil, né? A gente tá falando de Japão. Isso, a gente sabe que lá o estudo é outra coisa. Isso, é uma sociedade toda regrada, né? Se você não tira nota, você é uma vergonha da família, isso, você não serve. Suicídios, né? Infantis, pela nossa, galera que sofre pressão, sabe? É muita coisa. Exato. É, e pesado. Quando você não estuda, quando você quer, sei lá, viajar como ele fez, você é considerado, tem uma palavra, Hikomori. Isso. Quer dizer, a pessoa não tem outra opção a não ser estudar. É um Nietzsche. Entendeu? E isso aí, você imagina, o cara pode escrever isso lá e fazer sucesso. Tudo bem que eu não sei se os japoneses pegaram ou só viram os mamilos. Mas é uma crítica. Duvido. É. Mas é uma crítica pesada até ao sistema de ensino do mundo e do Japão em especial, que é muito mais pesado que o nosso, por exemplo. Cara, eu não duvido que foi essa a motivação do Kintaro, ele pegar sua bicicleta e conhecer o Japão, né? Exatamente. Ele ficou preso, faltando um semestre, e ele não vai aprender mais nada, né, do que ele já sabe, né? É aquela coisa, quando você sai da faculdade, você não tá pronto pra vida. Você não tá pronto. Isso é importante. Sabe, você não tem como um livro, uma sala de aula, te ensinar como é que é a vida. Você não sabe nada. Você não sabe. Você sabe, você teoricamente tá formado, você tá pronto, mas você não sabe nada. Você vive naquele seu mundo fechado. Isso, ali. Você tá pronto, né? Pro seu nicho lá, seu conhecimento de nicho. Agora, a vida não é fácil, rapaz. Olha só. Então, pra encarar, lembra do kit Kintaro, meu. Bicicleta, um caderninho, uma mochila e óculos escuros. É, e o óculos escuro pode usar uma vez só. É isso, só pra ter. Se você tá cansado de estudar, pega sua bicicleta, sua mochila, um caderninho e vai pro mundo. Projeto X recomenda. Recomenda deixar as escolas. Mães, por favor, envie os e-mails interessados ao Rod. Ele irá atendê-los com toda Atlas, a vontade, né? Do mundo. O Atlas, do atlas@olimpo.com, pode mandar o seu e-mail. É, só deixando ou, contato. Se não, um e-mail, uma bicicleta, que eu também posso viver o mundo. Projeto X recomenda, seja um Oi Kintaro da vida, né? Saudável. Seja pervertido, seja pervertido, um monte de mulher. Mas... um monte de emprego aí, ponto. Agora, uma coisa é óbvia, né? Como o Golden Boy é uma série de OVAs bem curto, né? Ele só possui 6 OVAs. E é a chance de vocês assistirem, porque é muito fácil achar. São 6 OVAs de 30 minutos cada. 30 minutos, 30 mas minutos, tem sério? Créditos ainda. É que tem crédito pra caramba. A Índia é grande, né? A apresentação é grandinha também. É grandinha. É 28.77. Por aí, né? Menos de meia hora. Então, mas são apenas 6 ovos, então fica muito rápido e até leve pra assistir. Sim, não é? Dá pra você assistir em 2 dias, você assiste isso aí tranquilo. 2 dias você assiste em 6 horas, em 3 horas. 3 horas. Não, mas se você quiser assim, 3 horas você assiste. Respirar, mas você, né, pode ficar cansado. Entre os episódios, dá pra assistir. Oi. E como é curtinho, a gente não vê aqui um problema de dar uma passada por cima desses episódios. Porque tem tempo, é uma obra assim legal. E é até legal pra mostrar assim o quão é engraçado. Abrindo a primeira lição, porque não são episódios, são lições de vida. A lição número 1, né? Aprendendo computadores. A gente, óbvio, conhece o protagonista, né? O Oikintaro. Já tem uma introduçãozinha, né, de que ele é um garoto que largou a faculdade, como a gente falou, tá vivendo a vida, que aprendeu, brincou. E com esse estilo aí de viver, ele acaba se sujeitando a muita aventura mesmo, né, muito inesperado, né. É, porque ele não tem casa, ele não tem uma casa fixa. Não, ele não tem renda fixa. Provavelmente ele, né, tem muito dinheiro, não sei como, mas ele tem, né. É. Ele fez direito na Universidade de Tóquio, pô. Pera aí. É verdade. E na época de 90 o pessoal devia ganhar bem. Década de 90. Não duvido, né? É. Ele foi andar de bicicleta porque é mais saudável pra ele, né? Vamos falar a verdade. Que gasolina é caro. É, mas em cada episódio você vê que ele tá um trabalho diferente, né? Que são os bicos dele, né? Que ele consegue arranjar. E sempre ele cita um outro bico que ele já fez. E vamos falar que cada bico acaba sendo uma lição pra ele, porque ele ganha mais conhecimento. Exatamente, e ele sabe fazer alguma coisa com relação a esse bico. A utilidade dele. É. Mas... Pô, ele sabe lutar Kenpo, cara. Isso, porra. Não, muita coisa. Nossa. Mas aí, voltando ao primeiro episódio, a gente tem alguma introdução, a introdução assim do personagem dele, né, mostrando bom humor. Ah, posso só dar um, rapidinho, fazer um, ó, se você quer seguir o Kentaro, você tem que ter um Walkman também. Verdade. Ah, lógico, né? Ele tava escutando o Walkman. E que depois nunca mais vi na série. Não. Deve ter quebrado na queda. É, talvez. E ele não comprou outro. Ah, é. Mas aí ele é quase atropelado por uma Ferrari, né, ele cai todo no lixo, óbvio. Se tratando de um sai um mulherão, né? Mulherão. Mamilos aparecendo. Um decote, tipo, absurdamente gigante. Não, uma roupa que você nunca vai ver alguém usando na sua vida. Na vida nunca. Real, assim... Ah, depende do lugar. Ao menos em lugar público, imagina. Então, não duvido. Então, em lugares de pessoas normais, de menores de 18, você não encontra essa roupa em lugar nenhum. Pessoas com senso de moral, pelo menos, não vão andar com essa roupa. É, vocês aí que dançam, mandem e-mail pro Rods. Oh, não manda não, tem namorada, ele vai brigar. Não pode, porra, não pode. Desculpa, hein, foi mal. Na dúvida, a culpa é do cabeça, cara. Não bate em mim, hein, não. Mas, aí, óbvio, né, a mulher rica, ricaça, acabou deixando, tipo, 1 milhão de ienes, que eu não faço nem ideia de quanto valia na época. E o Kintaro, obviamente, fica rico. Tipo, o cara tranquilão, não faz nada da vida, ganha isso, ela fala, toma esse dinheiro aí, vou embora, tchau. 1 milhão de ienes, olha, porra. Hoje. 1 milhão de ienes? Hoje. Porque você foi atropelado? Porra, eu... Hoje, 1 milhão de ienes dá $12.781. Nossa. Pra quase ser atropelado, ele não foi nem atropelado inteiro. Ele só se sujou ele na lixeira. E quebrou a bicicleta. É isso. Que nem quebrou tanto, porque depois... Aí depois a gente corta a cena, né, ele indo pro tiozinho lá reformar a bicicleta, que tem a cena da Yakuza, né, ameaçando o tiozinho dono da loja. Isso. Tiozinho se entende um velhinho muito simpático. Como então, todos os velhinhos de anime, né? Porque... De anime? Não, todos não, mas todos os velhinhos, tipo, com jeito da década velhinho. De 90, não. Com jeito velhinho. Não, nem isso. Que não são Erosenin, né? Que não tem a partida. É isso. E a partir daí, o Kintaro começa a busca que ele vai fazer em todo episódio, que é tentar uma profissão, né? E a escolha dessa vez é uma empresa de programação. Ele tenta entrar na empresa de programação pra programar, só que, seguinte, ele não tem computador, óbvio, porque ele é um nômade. A gente tá em 95, um então imagina a programação na época, velho. Não, você imagina. E melhor é o flashback dele mostrando de como ele treinou pra programação. Ele desenhou um teclado num papelão, tá ligado? E abriu o livro e ficava digitando. Isso. Não, ele aprendeu Basic ainda. Basic. Porra. Sem computador. Sem computador, isso que é bom. Não, aí assim, né, acho que aí já começa, acho que é da primeira vez que ele faz doações, mas é que são os discursos que ele faz. Ah, é verdade. Pra tentar ganhar um emprego. Ele faz, não, porque eu aprendi, e eu quero, eu amo programar, eu amo computadores, peças simples que são complicadas, e eu quero programar. E não se deve impedir um homem de tomar um curso, porque hoje eu posso fazer falta na sua empresa, não sei o que, tal. Não sei. Dela não, ele... tá bom. Porque, você vai programar. Porque a gente esqueceu de falar aqui, mas a dona da empresa de programação é a ricaça que atropelou ele. É. Então ele fica feliz. E óbvio, né? Como todo bom este, uma empresa de programação só de mulheres. Só de mulheres, bom, isso. Onde isso acontece na vida, né? Mas a gente vai aqui se segurar pra não dar o desfecho do episódio, né? Óbvio. Mas acontece uma situação muito inusitada, a lá Quintaro mesmo, a gente vê o potencial, todo o potencial de fazer cagada que ele tem. De cagada, assim, impressionante, né? E a gente tem uma resolução legal do episódio e fica pra quem ficou curioso. Mas mesmo que se a gente deixar aqui escapar algum spoiler, não desanime, galera, porque todo episódio em si é recheado de bom humor, mensagens e aventura. Vou dizer assim. E caretas, né? É, tem caretas, boa. Muitas caretas. Não, de as, melhores, as melhores caretas. Tá óbvio pra vocês, né, que a gente não aprecia. Não somos, eu imagino que não somos. Todos aqui não são apreciadores de Et, né? O gênero. Et formalmente? Como que dá pra definir Et formalmente? O Et, ele tem apelação sexual, ele tem que reunir mulheres, é, né? O Et é algo que tem a conotação sexual, mas não de forma muito pesada. Ele tem que ter a provocação, a insinuação, né? Geralmente é com mulheres, logicamente, porque senão... Sim, não tem público. É lógico. Mas ele também tem que ter o fanservice também, né? E muitas vezes o Et, ele tem um roteiro muito raso, né? Não tem profundidade. Só definir pra quem não tem, assim, o que é o fanservice, né? Fanservice é qualquer inclusão em qualquer mídia, por exemplo, você inclui alguma coisa dentro de uma mídia, pode ser um anime, pode ser um quadrinho, pode ser um mangá, pode ser um filme, que sirva única e exclusivamente pra fazer o fã gostar. Ele não serve pra história andar melhor, não serve pra explicar um personagem, não serve pra deixar a obra mais tragável, não. Ela só serve pra deixar o fã feliz, digamos assim, entendeu? Pra agradar o fã. Ele não contribui pra história. Exatamente. Não necessariamente o fanservice é só sexual. Pode ter fanservice de qualquer outro tipo. Sim. Isso é verdade. Por exemplo, um personagem de uma série que aparece em outra série pode ser um fanservice. Um crossover. Um crossover pode ser um fanservice. E dentro do fanservice, o Et aí, o Golden Boy tá cheio de aventuras, né? Pra gente fugir um pouco. Muitas apelações e insinuações sexuais. Bom, são ovas curtas? Não, quer dizer, são ovas um pouco mais longas aí. Normal? Não, eles têm acho que a duração normal de um anime. É porque o problema é que ele tem uma a ending dele tem os créditos, né? Você tem créditos como se fosse um filme. Então ele deve ter, em média, dos, assim, de anime mesmo, uns 24 minutos. E eu não lembrava que a ending do Golden Boy era a ending do Golden Boy, o Benkyo. que aparece ele, Benkyo. Explica de novo a história dele, né? Vai contar todo aquele negócio. O narrador explica, né? Porque ele é um aluno da Faculdade de Direito na Universidade de Tóquio, faltando um semestre, e ele decide largar tudo pra pegar a sua bicicleta e querer salvar o Japão. Quem sabe um dia salvar o mundo, né? O mundo! Nada pretencioso, né? Não, muito assim. E aí você fala, caraca, é isso. Porque assim, até ali você tá no Et, né? Você tá, tá engraçadinho. Eu não entendi o que é aquilo, né? Eu lembro que na época que eu assisti pela primeira vez, eu não tinha noção de que era Et. Eu tava começando a minha vida animada japonesa naquela época, né? Então... Sério mesmo que você baixou, você viu aquele banner com peitos e mamilos e falou, não, é futebol. É, então, eu percebi que você tava fútil, mas não questiona demais isso aí. Como assim? Sabe quando você entra no ambiente que não é seu e você não pergunta muito com medo de, sei lá, de... Entendi. Você falou, vamos ver o que é isso, né? O que, que esse botão faz? É, né? Olha, esse site começa com X. Olha que legal, né? Mas é isso aí. Agora, pulando rápido pros outros episódios, episódios, na lição 2, Tentações da Donzela, a gente tem um foco na filha do prefeito, e a gente tem muita piada com o Kintaro trabalhando junto com o prefeito, inclusive combina com esse cast, né, ano de eleição e tal. Votem no Kintaro. No quê? Inclusive tem uma crítica à corrupção, né, por compra de votos e um monte de coisa. Tudo bem que ele se vende depois, mas... Isso, óbvio, né? Não, ele, ah não, que errado, não sei o quê. Aí, essas compras de votos, né? Aí o cara grita assim, não, mas e se o cara ganhar pra prefeito, a gente vai levar você pra uma casa de massagem ali. Aê! Ele junta, né? Ele, é, que ele tocou pra letrado escrever. É, com aquela risada. É. Mesmo. Mas o drama, assim, desse episódio é mais a filha do prefeito, que, tipo, o prefeito, ele tem relação com a Yakuza, então ninguém se aproximava da filha dele. O último cara que, tinha sacaneado a calcinha da menina lá, teve os pés apolados com concreto. Colocado em concreto e jogou no rio. E jogado no lago, velho. Que linda história. E aí o Kintaro, tipo, mesmo assim, a menina começa a dar em cima do Kintaro, assim, forçadamente, né, achando que ele era bobo. Mas o Kintaro, óbvio, com a experiência de vida dele... Só que, não, o começo, não, peraí, o começo ele acha que ela é inocente, que ela nasceu num mundo puro e ela não sabe de nada. Ele pede perdão pra Deus, é muito engraçado, né, ele achar... Sem entrar em muitos detalhes, mas esse daí eu acho que ela mostra como ela tá na sombra do pai, né? E ela quer sempre mostrar que os homens estão errados, ela quer, né, chamar atenção. Porque eles são todos um bando de covardes que só querem saber todo dela. Todo mundo que ela faz isso, todo mundo fica com medo do e pai dela. E fica com medo, tal, sabe? Né? Então ela quer mostrar também que o Kentaro vai comer na palma da mão dela. É coisa de adolescente, isso, né? Acha que sabe de tudo. Eu acho que aí tem uma das melhores falas do anime, que é Unbelievable. Que eu acho que é uma das melhores. Ah, é quando, quando a menina tá se trocando, ele se vira, tá ligado? Mas ele percebe que tem um espelho na frente dele. Não, não é. É nessa parte, não. É na hora que ela cai em cima dele, que ela desmaia. Aí ele põe a mão ela põe a mão na bunda dela, tá sem calcinha dele. Unbelievable. É verdade, perdão, é isso. Não, porque é muito comum as garotas colegiais andarem sem sutiã e sem calcinha, né? Saudável, saudável. Saudável, né? Muita muita coisa. Mas o clímax desse episódio mesmo é a menina que armou a armadilha pra ele, né? Pra tentar culpar ele na frente do pai dela, né? E do milhão de acusas. E ela forja uma tentativa, sei lá, de... Não, primeiro ela rouba o caderno, né? Ela viu o caderno dele, viu as anotações, e ela percebeu como ele leu ela, né? Ele tinha pego toda essa encenação que ela fazia de inocente, de se jogar, e ele tinha noção disso. E ele tava jogando também. Lógico, ele não abusou nada, mas ele tava jogando, ele tava fingindo que ele era inocente, que ele também não sabia. Ele tava consciente, até certo ponto, do que tava, por que ela tava agindo assim, né? Talvez mais do que ela, até. Eu gostei do jeito como ele dá uma lição na garota, sabe? Não, realmente, ela se liga de que ela tava errada, pela primeira vez. Com toda certeza. Apesar de ele ter apanhado pra cacete. E ela vai tomar uma atitude depois, mais à frente, né? Que vai mudar a vida dela. Lição número 3, né? O perigo, o primeiro amor de uma virgem. Ele foca no restaurante, né? Na situação lá de um aproveitador com a família lá do restaurante, né? De outra coisa. É o caso da Noriko, né? Que tava apaixonada por um suposto benfeitor, né? Que ajudou o pai dela a ser atropelado e tal. Embora o Kintaro reconheceu o cara porque viu ele no filme pornô. Né? E o cara quer se casar com a Noriko pra picar um golpe e roubar tudo e tal. Ele vai roubar o restaurante pra abrir um bar. A ideia é mais ou menos assim. Pra ficar junto com a amante. Só dar um foco aí na cena do beijo parafuso do Kongro. Vocês lembram dessa? Oh. Essa cena de... Ela vai ficar doida. A gente não vai entrar muito em detalhe, mas ele sem querer, o cara acha que tá beijando a menina e beija o Kintaro. E é um beijo, tipo, que ele fala que é um beijo foda, que ele mexe a cabeça, não sei o que. Aí na cena seguinte aparece ele branco na cama. Ela está gritando. Ah, está vibrando. É tipo uma simulação da NASA o beijo do cara. É um beijo com 3G, né? Gravidade triplicada. Não. ルスペシャル航空スクリューキース O tipo, fica apaixonado, tá ligado? Tô maluco. Não, aí na cena seguinte aparece ele deitado, branco, na cama, parado. E em choque, assim. Mas depois a gente percebe, assim, a lição, né? Que o Daryl tava se sujeitando e tal. É um bom episódio também. Talvez pra mim é o mais fraquinho que tem. Mas ainda assim é um bom episódio. É, esse é realmente um dos mais fraquinhos. Eu gosto desse um pouquinho porque ele mostra a proteção, né, que ele quer da garota, né, não importa que tipo. Mesmo escondendo uma mentira. Né. Só uma dúvida, no final vocês acham que ele entendeu que a menina gostava dele ou não? Olha, eu acho que ele até entende, mas eu acho, eu acho que ele é consciente, mas ele ignora porque ele sabe o estilo dele, sabe? Ele não, e ele sabe que ele não vai dar certo, exatamente. É um cara, eu acho que ele talvez nem seja bom o suficiente pra ser. Eu acho que é pro bem dela, na verdade, né? É. Pulando agora a lição número 4, nadando em um mar selvagem, o tema desse é natação. E o Quintaro, né, ele vai seguindo uma mulher bonita dentro de uma escola de natação. Nossa, ele tenta ser instrutor de natação. Não, esse é um dos melhores episódios. Não, essa cena da natação é épica. Porque ele faz uma pose, tipo de Olimpíada, assim, na piscina. Todo mundo tenso olhando pra ele. Aí ele pula, aí ele começa todo a se afogar. E ele faz, é muito legal, ele se afoga. Aí não sei o que, a hora que ele termina, ele levanta, olha com a cara séria. E aí, como eu fui, galera? E aí, fui bem, mandei bem. É tipo, muito, muito mal esse cara, velho. Muito mala mesmo. E aí, não contente só nisso, ele ainda desafia a dona do lugar, porque não queriam dar emprego pra ele de instrutor de natação. Porque ele realmente não sabia nem nadar direito. Eles queriam, ele fala, ai, vê se esse trouxe, você devia ser aluno, porra. Ele, não, deixa. Aí ele começa um dos diálogos, ele diz, não, porque eu sou apenas uma lagarta que um dia pode virar uma borboleta que voará nesse céu. Tá. E não contente nisso, ele ainda desafia a dona do lugar, né? Óbvio que ela ia nadar muito. Ah. E por coincidência, pior ainda pra ele, que ela é uma ex-atleta olímpica, né? É uma estrela olímpica. Que ganhava, ela tinha estrela olímpica. Ela era medalhista de ouro nos 200 metros. Então, óbvio que Quintaro desafiando ela não tinha chance alguma, né? Mas a gente tem muita, muita coisa. O Quintaro comparando a galera com o golfinho, e uma cena de natação estranha, entendeu? É uma cena, ele saindo da piscina, muito engraçado, muito boa. Muito, muito. Mas no final, o Quintaro, ele revoluciona com o método dele lá de ensinar as crianças. É, eu acho que aí tá. Aí, esse é o episódio que mais pega naquilo que eu li lá atrás da contracapa. Porque ela a dona da escola várias, ela fala, a gente não tá aqui pra divertir ninguém. A gente tá aqui pra formar atletas olímpicos. Então eles mandam forçar a criança. Isso, os pais não estão pagando pra eles se divertirem. Isso, e aí ele começa a criar métodos divertidos, de brincadeira, pras crianças aprenderem a gostar da água. Gostar da piscina. E aí, cara, é o que eu gosto desse episódio. Mostra como o método de ensino, né? Como é o método de estudioso dele. Como ele cria uma metodologia melhor, né? Sozinho, mais prática. Sozinho. E que gera mais resultados e alegra todo mundo. E isso, a experiência dele de vida ali, ele mostra como é mais prazeroso aprender desse jeito. Exato. E aí todo mundo começa a imitar os métodos dele. Aí ela olha na ficha, vê que o pessoal tá subindo. Tem mais gente subindo de classe. Tem uma classe dos alunos. E aí ela lembra, quando ela vê isso, ela lembra que ela começou a nadar porque ela gostava, que o pai dela levou ela numa piscina uma vez e ela se divertiu. E aí ela fala, eu tô fazendo errado. E ele me ganhou. Ela derrotou ele, né? É assim, mesmo ele não ganhando dela na piscina, na natação, na velocidade, ele ganhou na metodologia. Que óbvio, que na natação ele nunca ia conseguir. Nunca. Não mesmo. Mesmo com a capacidade absurda de aprendizado dele, ele não ia conseguir. Não. Né? Se ele fosse de bicicleta, ele ganhava. Ah, com certeza. Inclusive, a bicicleta, né, dele deve andar sobre a água. É, detalhe. Ela anda sobre a água no episódio 5. Ela um anda. Pedacinho. Não pode. É verdade. Cara, ela anda pelo céu, ela anda pelos fios de alta tensão, ela anda na água, porra. Uma bicicleta mágica, porra. Até na placa, pô, lateral aliando, mano. Pulando, puxando a bola aí, vamos falar do episódio da lição número 5, então, também, né? Bolas à parede. Balls to the wall. Esse episódio, ele é focado no Quintaro, ele viajando, né? Ele acha uma motoqueira muito louca numa parada, que tá fazendo... Esse, sem dúvida, é o mais pesado em questão de hit. Sem dúvida. 3, 4, 1, 2... Cara, essa tem uma apelação sexual forte esse lá episódio. No final, ele acha uma motoqueira maluca que é apaixonada pela moto dela. Apaixonada, entenda-se, no sentido bíblico. No sentido bíblico. É uma filia estranha, né? É uma motofilia. É, filia. Motofilia. É. E aí, em contraponto, essa motofilófila aí, ela é também a filha de um nobre, né? É japonês e tal. Uma das regiões mais caras. De uma família bem tradicional, cara, né? É um dos homens mais ricos da área de Kyoto. Tá? Ela anda de kimono por aí. Tem de etiqueta budista, né? Pra ser empregado, tá ligado? É muito legal o episódio. Mas o foco mesmo é o desafio do Kintaro, velho. A mulher fala, não, você acha que é melhor qualquer homem, nenhum homem é melhor que a minha Bimo, né? Que é o nome da moto. Bimo, que é o nome da moto. É uma cilada, Bimo. É uma cilada. It's a trap! Mas aí ela desafia ele, né? Uma corrida. E o Kintaro, com toda a moral que ele tem, que a gente percebe durante esses episódios incríveis, aí ele óbvio que aceita, né? Porque a bicicleta dele com certeza vai ganhar de uma moto de 600 cilindradas. Ele faz a cena de bicicleta mais épica que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada parecido com bicicleta. Não, muito bom. Ele anda pela água, ele anda pelos trilhos de energia. Fio de tensão. Ele voa. Não, e ele bem que eu. Aí no final, cara, ele tá, é um pedaço de uma ponte em construção, assim, um espaço isso. Gigante, e ele vai, só que é engraçado que inicialmente você acha que ele tá indo, mas na verdade ele comenta lá atrás que ele precisa trocar a corda isso, do freio, então, ele tá sem ele freio. Conheceu, até a menina da moto desistiu de pular o penhasco pra pegar o caminho maior. Não, é legal, vamos pensar, toda atenção, ela vendo assim, ah, eu vou ganhar dele, minha moto é melhor, ele numa bicicletinha, cara, ele vai descer na ladeira, desgraçada, assim, não, ele não tem coragem pra pular, ele não vai ter coragem pra isso, ele não vai ter, e ele avança, cara. E ela hesita. E aí que ele ganha dela, né? Porque ela fala, não, você superou minha Bimo. Porque minha Bimo não fez, a minha moto não fez esse percurso. Não teve essa coragem. Ganhou e o coração dela. E era dela, quando ela tava apaixonada por ele, que é o que ela mudou. Ela fala, ah, mas do que adiantou? Ele morreu. Aí ela olha pra baixo e ele sai muitos metros abaixo. De uma altura de 200 metros, pedalando. E gritando, bem que eu. Ela fica toda preocupada. Agora eu quero você, volta aqui, né? E ele... Ela falou assim, não, para aí que agora você vai ter que fazer sexo comigo. Simples vem assim. Cá, agora! E ele, simples assim. Eu preciso de e você. E ele continua indo embora pro além, assim. Ela fala, não dá, né? Aí, tipo, até a ending do anime é diferenciada que, em vez de mostrar ele andando de bicicleta, mostra ele continuando andando, tipo, sem parar. Porque ele não parou porque ele queria. Ele não parou porque ele não tinha freio, velho. Então ele tava até hoje com ele. O freio não funciona. Ele falou que eu preciso arranjar um jeito de parar. Ele fala isso, eu acho. Preciso arranjar um jeito de parar, tal. E aí ele ganha a corrida, ganha moral, ganha competição e vai embora, tá ligado? E ganha o título de melhor cena de bicicleta. Esse episódio é uma diversão. Não, assim, apesar de ser um dos episódios mais fracos, pensando na parte de profundidade ou nas lições, realmente não tem nenhuma lição palpável, digamos assim. Isso. É um dos episódios muito interessantes. Você dá risada de uma, esse e o anterior. Você dá muita risada. Muito. Não, Ah, sim. Esse, em comparação com alguns outros, ele não tem uma lição, né, de profundidade, mas... Aquela história, você não pode subestimar uma pessoa também, né? Mesmo que ela use bicicleta. Ou uma bicicleta. Nunca subestime verdade, uma bicicleta. Nunca. O segredo tá aí. A Crescent Moon é essa bicicleta. Ela é um Transformers, eu acho. Com certeza. Mas louco, aí, fechando as 6 ovos, a gente tem a sexta, né? Lição número 6, animação e diversão. É uma extra, é original só dos OVAs. E ela é cheio de easter egg, cheio de referenciazinha, entendeu? Nossa. Parece até o próprio autor dentro dessa coisa. É, como se fosse uma puta celebridade, ricaço. É, então, o cara que sabe desenhar tudo, né? É, mano. O grande criador do mangá Golden Girl. E o Kintaro, ele tá ajudando um estúdio de animação, então é um meta anime, é um meta OVA, né, porque ele mostra assim direitinho. Um meta OVA, o que tá acontecendo e tal, tem altas piadinhas e tal, no final ele usa todo um enredo, entre muitas aspas, dos OVAs, e em torno desse episódio, pra resolver todos os contatos que ele consegue, ele usa pra resolver essas situações desse último episódio. Os problemas, ele usa pra resolver os problemas do estúdio. Isso. Não pra ele, não, né? Não, ele ajuda o estúdio. Não, sim, isso. E no final ele foge de todas as meninas que estavam com ele e acaba bem na vida, com moral. E 6 empregos e 6 OVAs, cara. O cara é um trabalhador. Cara, esse aí é... Agora, isso que eu achei interessante, porque você vê como realmente ele não tinha a pretensão de ser totalmente hentai, porque ele vai embora, ele não espera as meninas, não, poderia esperar. Estão todas ali, caindo em cima dele, ele vai embora. Porque ele quer seguir a vida dele, sabe? Essa coisa, tipo, ele não tá no mundo pra putaria. Sou foda! Ele quer aprender sempre mais e mais, e a próxima cidade vai ter outra coisa que vai ensinar ele. E sempre assim. Então, era um, era um mostrou edit, como... não sei se da época, né, os edits estavam se encaixando, tentando ver o que que é melhor e tal, mas de longe, tá ligado, tá bom, tem muito edit, né, mas de longe não era só o principal daquele anime, entendeu, as piadas eram boas. Não, né? Mesmo. As lições de, eu caráter acho que... eram muito boas também, que nem a gente falou aqui. Sim. E era tudo bem encaixadinho. E tem a... Isso que eu ia falar, é um edit bem encaixado. Ele não, você não sente ele tão deslocado, isso. Ele não quebra ritmo. Ele não, não, você não vai falar, putz, por que que isso aí tá aí, sabe? Então ele é bem encaixado, tem. Apesar de ser ele. Ele tem uma mensagem isso. própria, né? E além disso, assim, fechando as ovas aí, o cabeça foi um guerreiro, porque ele tentou ler o mangá Ah, eu também. Eu li o mangá, até onde tá traduzido. Eu li o primeiro volume. Eu folhei, mas não tive coragem de continuar. Cara, porque eu não entendo o mangá, cara. No primeiro volume ele criou uma coisa até boa, tirando um capítulo ali, ele cara, segue mas... esse ritmo, ele segue esse ritmo. Eu não sei, acho que ele chutou o balde, alguma coisa assim. Do 2 pra frente, ele começa a ficar mais pesado sexualmente, ele perde completamente esse rumo da questão do aprendizado com lição de moral. Ele estende muita coisa de hentai mesmo, praticamente, cara. Não sei e se a história fica meio travada em alguns não pontos. Não sei se é pressão da revista, ou é uma estratégia mercadológica da época, não sei, não sei dizer. E aí que o garoto de ouro... De ouro morre, né? Exatamente. Porque o OVA, ele tem a sua mensagem, ele ficou bom, ele é muito bom. Vale a pena. Mas o mangá, depois que avançou os volumes, a cada avanço ele, sei lá, ele desandou, cara, algumas coisas. Os 5 primeiros capítulos, que são referentes ao mangá, aos OVAs, são interessantes. O segundo, que foi retirado no lugar do 6º episódio do OVA, porque na verdade eles não são 5, são 6, porque tem o 0, né? Tem o capítulo 0. Eles são bons, isso. Segue essa linha, segue fielmente o que você vê no OVA. A partir do 6º, você já vê direto, ele continua um pouco com essa coisa do aprendizado, mas ele já cai pro hentai. Ele já cai pra uma coisa mais pesada e aí só vai piorando. Não sei se é porque eu vi primeiro os OVAs e depois o mangá também, mas não dá aquele tom de drama também, né? O Kintaro, mesmo fazendo aquelas coisas sérias, aquelas discursos, não fica tão engraçado quanto as OVAs ficaram, né? Não, realmente. As cenas de comédia não são tão boas. São mais rápidas. E as cenas sérias não são tão... Talvez pela falta de movimento, às vezes é engraçado as caras em movimento que ele faz, né? Assim, a transação em movimento que você tá vendo no vídeo, talvez pegue você mais, ou tenha um efeito maior no questão comédia do que no mangá. E as cenas você também você perde um pouco dessa questão das cenas sérias. Eu perdi um pouco quando eu li. Cara, você tem que elogiar mesmo a produção do anime, cara, porque ele fez uma coisa muito boa. A parte de gráfico mesmo. A animação, cara, é excelente. Textura. A animação é boa, bem encaixada. Os personagens são bem convincentes, né, na forma. O protagonista, ele foi muito bem feito, desenhado, muito bem feito, cara. O ponto forte é o protagonista mesmo, o Kintaro. Extremamente carismático. Ele ganha de longe, ó. Ele com suas caretas, porra. Nossa, é demais. Tirando ele, eu só conheço um cara, o Onizuka, cara, que faz caretas tão fodas quanto ele, mano. Bem no clima até Onizuka, assim, né, no nível morto. Ele te dá lições, ele não pode ser subestimado, o Golden Boy, o OVA de Golden Boy. E parabéns pra quem fez a abertura, que me enganou, vocês me pegaram. Não, parabéns, até hoje eu quero saber como ele vai salvar o mundo, né, porque eu não vi. Realmente. Uma parada épica, assim, com bicicletas e... Bicicletas e livros e Walkman e peitos. Mas foi um hate importante, assim, né? É de longe, assim, não. Não se prendam ao que vocês sabem hoje, assim. Podem assistir sem preconceito. É divertido até pra quem não gosta do gênero, por exemplo, eu. Divertir, teve também fator nostalgia, né, pra mim. Mas no geral, são OVAs muito bons. A gente aqui recomenda, né? Se não pela nostalgia, pelo menos pra vocês entenderem um pouco de como era antigamente, ver as lições. E óbvio, por tudo que a gente falou hoje, né, durante esse episódio, porque Golden Boy, sim, é um anime de ouro, né? Vamos falar assim. É um anime de ouro. É um garoto vale de mais ouro, que né? Dinheiro. Vale. Mas é legal. E fechando aí então a temática, a gente percebeu que o Kintaro, ele é um rapaz muito, muito esforçado, que ele faz de tudo, trabalhou bastante, ele tem 6 profissões durante o OVAs e ele cita inúmeras outras. E a gente pegou aqui uma listinha de possíveis profissões do Kintaro, né? A gente vai falar aqui, né, porque quem sabe, né, numa segunda temporada de OVAs, né? De OVAs, ele pega algumas ideias aí. É possível, aí, né? Abrindo aí como piloto de colisão, né? empacotadores de salsicha. Muito bom. Instrutor de homem-bomba, só que ele só ensinaria uma vez, pessoal. Limpador de bunda de lutador de sumô. Meu Deus. Testador de supositórios. Ele ia gostar muito. Óbvio. Masturbador de porcos. Saudável. Seringueiro, velho. Que sacanagem. Seringueiro. Opa, vai tirar leite do pau todo dia, olha só. Olha, olha a relação, olha aí, ó. Ô, pegou aí, ó. Ô, Bussunda, saudável. Vamos lá. O médico do SUS. Tá difícil ultimamente. Técnico da Microsoft. Não tem erros, né? Ah, meu Deus, tá lascado, coitado. Fabricante de chupeta? Pô, como assim? Como assim? Motorista do Habib's. Pô, assim? Goleiro. Todo mundo que acompanha futebol sabe que o goleiro só sofre, só o goleiro ferra. Cinegrafista de produtora de filme erótico zófilo destinado ao público gay. Entenda-se como quiser. Proctologista da mesma produtora que o Hot falou. Proctologista de elefante. Tão bom quanto. Testador de desodorante no sovaco. Pega aquele cara gigante suado. Claque de programas humorísticos brasileiros. Ah, meu Deus, tá lascado. Motorista do Rubens Barrichello. Putz. Ele dirigiria mais rápido com a bicicleta. Ele é de bicicleta. Com certeza. Ele a bicicleta seria mais rápida que ele, pô. Guia turístico do Iraque. Porra. Faxineira do Tony Ramos. Porra. Qual é? Pior se fosse a depiladora do Tony Ramos, cara. Aí tava lascado. É babá da Maísa. Caraca. Ah, coitado. Coitada dele ou dela? Pera aí. É óbvio, aprendiz ou estagiário, né? Porque sofre por si só, não precisa nem de comentários. Não precisa de mais nada, né? Não precisa. Narrador de qualquer jogo entre México e Peru ou apenas Peru. Como assim? Técnico logístico de transportadora da Amazônia. O caminhoneiro da transportadora. É, o próprio caminhoneiro, ele faz a logística e entrega. É o caminhoneiro, né? Putz. Comentarista da equipe do Galvão Bueno. Caraca! É, né? Amigo! E fechando aqui, suporte técnico de informática. Né? Também todo mundo já sabe. Ah, tá todo mundo lascado. Deixa aqui a mensagem, o bom quadro aqui, abrindo também. Que profissões vocês acham que o Quintário deveria exercer também? Comenta aí, galera. Vamos se divertir. Comenta, é. Que rir sempre é bom, né, velho? E aprender também, né? Bem. Aprender também. E aprender rindo. Ah, melhor ainda, né? Melhor ainda, ah, né? Mas não esqueça do caderninho, cara. Pô. Mas, compra um caderno não, e uma bicicleta. Então, mas é isso aí, galera. Golden Boy, fiz trocadilho mais cedo, mas sim, é um anime de ouro, assim. Muito conhecimento, muitas risadas, muitos peitinhos. Você vai rir bastante, vai ver situações. É melhor que muita coisa que tem hoje. Não, com certeza. Oh. Noventista, né? Ah, é, sim. Dá pra se divertir muito, experiência única, né? Que nem a gente já falou aqui. E deem a chancinha, viu, galera? Vocês não vão se arrepender. E é curtinho também, se arrepender, não vai ser tanto tempo de vida que vocês vão ter perdido. É, vai ser 3 horinhas que vocês vão perder. 6 ovas, menos de meia Mas hora. Mas é bom, legal. Né? Olha, anime recomendado pra maiores de 18. O mangá, então, nem falo nada, cara. É, o mangá também. Não leia um. Não precisa, tá? Não. Quer ver uma putaria? Vai ver o mangá, cara. Mas não sei se vai se adiantar muita coisa. Você quer alguma coisa pra você pensar um pouco, dar uma risada? Assista, cara. Vale a pena. Muito a pena, assim. Não, nenhum de nós aqui se arrependeu de forma alguma. É, só como é. Não tem nada pra fazer, vai ver Golden Boy. É, e Benkyo. Benkyo, não. Não. Benkyo. Conselho. Ok. Mas é isso aí, galera. Seguindo o Quintaro e Tebilu, né? Busque um conhecimento para aprender, né? Busque um Benkyo. Para aprender. Benkyo. Obrigadão, galera. Esse foi um projeto curtinho. Valeu. Até a semana que vem. Valeu. Falou, pessoal. A gente pode até querer salvar o Japão. E quem sabe o mundo. Ó. Oh. bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, galera. Aê. Olha, aê! Quem tá aqui hoje sou eu, o Rods e o Sage. Quem diria? Eu tô aqui. Ah, maravilha. Estamos estreando aqui, hein, Sage? Tô louco. Chutamos o Mugi dessa vez. E o Mugi, o Kibo e o resto. É que geralmente a gente não pode gravar, mas hoje a gente fez um esforcinho e estamos aqui passando muito calor e gravando. Oh, o horário ajudou. Quem viveu essa semana sabe que calor passamos. Meu Deus. Mas, bom, caixa de entrada, coisa nova, coisa boa, né? Hoje o tema foi Gundam Boy, um anime diferente. Ou não, né? Só um pouquinho diferente, né? Um ete, como se diz, um ete de raiz, né? De raiz. Mas legal, tema muito bom, cara. Eu gostei pra caramba de gravar esse. Oh, foi bem animado, foi bem ágil. Ah. Que legal. E esperamos aí os feedbacks pra semana que vem e a gente falar disso aí e tudo com mais. Com certeza. E estamos aí, né? Vivendo e aprendendo. Anime recomendadíssimo. Mas, antes de puxar a bola aqui pro que rolou da semana passada, eu queria comentar um pouco das colunas que saíram essa semana. A gente teve duas colunas boas, ou a gente deixou assim, estipulado que no meio da semana sempre vai sair duas colunas e sexta é dia de podcast, então isso é fixo, galera. Quanto a meia-noite ser lançamento do cast por hora, tá legal, eu acho que vocês estão gostando disso, né? Esperamos que continue assim, né? Se vocês estão gostando, falam que estão gostando, porque é importante vocês opinarem sobre tudo, tudo mesmo. Ah, por favor, galera, por favor. De coluna boa, a gente teve o quê? A gente teve a coluna do cabeça, de mimimi das franquias, né? Uma coluna legal. Falou lá do nintendismo dele. Bem opinativa mesmo, ou bem crítica. Eu gostei. Ficou legal, assim, o pessoal pra caramba, ficou assim. Ficou boa, hein? E teve alguém que escreveu essa semana, né, Sage, também? Eu tenho que vender meu peixe, né? Pô. É do recurso de roteiro, da arma de Chekhov, né? Também do Red Herring. Ah, eu adoro esse negócio de roteiro. Ah, é tão bom. Eu acho interessante. É, não só pro site, mas pra galera ler, entendeu, também. Porque, pô, roteiro sempre é bom, sabe? O pessoal dá uma estudadinha, né? Tem sempre um recurso outro que a gente não... Tem vários outros assuntos pra ser discutido também. E, bom, também a gente precisa mandar uns abracinhos, né? Um abraço aí pro pessoal do LegCast. O pessoal do DollarsCast. Do Level 1Cast também, né? Que estão por aí. O Otaku Company. Tem também a outra Crazy Gogo do Luiz. O Luiz me perguntou se eu tô jogando LOL. Eu não tô jogando LOL agora, não, Luiz. Eu tô gravando. Só por esse motivo você não tá jogando, né? O pessoal da N-Party. E pra fechar aí, o Mini Clouds aí, o que tá hosteando aí os nossos arquivos. Agradecemos muito, Mini Cloud. Eles têm quase o poder do Atom. Eles seguram o podcast que segura o mundo. Segura o Atom, segura o mundo. Ah. Então. É um Atlasception aí. Falando em participação aí, a gente tem o cast de TCG, né? Que rolou semana passada e tal. Era pra eu ter participado, galera, desse cast, mas surgiu imprevisto, eu não pude também. Mas o pessoal mandou bem, falou bastante coisa. Teve umas caneladas, mas, pô, é difícil manjar tudo de tudo, né, meu? Só digo que faltou minha participação aí, pra não falar nada. Pra falar nada. Falar nada. Chama, eu parece que eu virei o hater de TCG da staff. Como assim, mano? Ah, então. Eu não sou hater, tipo, só não jogo. A partir do momento que você não faz, você odeia. Morre. Protesto meritíssimo. Como assim? Da vida, né? Da vida. Mas tá bom. Mas é legal. Já joguei muito Pokémon, ainda jogo de vez em quando. E tô migrando pro Magic, aí culpa do Projeto X Podcast. Ah, meu Deus. Olha o bolso, olha o bolso. Ai, ai. Ah, mas eu vou tentar ser casual, né? E tá gravado aqui, isso, vamos ver. Ó, é cobrança, hein? Ó, promessa é dívida, hein? Mas levantando aqui os e-mails da semana passada, o pessoal tá um pouquinho acanhado, né? Mas a gente ainda recebeu dois e-mails. Isso, o primeiro e-mail é do Danilo Camargo, que é o irmão do Kitsune. Oh. Também conhecido no Twitter lá com o Danilo Kaneda. Ah, eu falo bastante com isso. Ele no Twitter, um cara bem gente fina, viu? Gente boa, gente boa, tá vendo? Então, mas o e-mail dele. Fala, pessoal, beleza? Primeiramente, parabéns pelos três programas até agora, ó. Piloto 0102. Esse aqui ele mandou depois do Adaptações. Então, e depois de ouvi-los, tenho somente uma sugestão. Na verdade, ele deu várias outras sugestões, né? Algumas sobre o volume das vozes, né? Calma aí que a gente vai melhorar, a gente vai achar o ponto certo, né? Chegando em Del. Bom, basicamente foram alguns pontos, né, que ele recomendou, que ele sugeriu, a gente viu mesmo, a gente sabe, né? A cobrança é feita. E a gente acha importante, muita gente, até nos comentários, tá sugerindo, dando dicas. Isso é importante, galera, pra gente criar um formato. Caixa de entrada aqui no final do cast já foi uma coisa que a gente já adotou, assim, que tá sendo legal, né? Porque o pessoal escuta o cast tipo inteiro e a leitura de e-mails fica pro final. Tem algumas outras coisas que o pessoal pode sugerir. Então, a gente ainda tá pensando em spoilers, assim, onde que a gente encaixa? Será que vale a pena encaixar spoiler no cast ou depois de tudo? Não sei, entendeu? São coisas assim que a gente tá analisando aí nesse período beta aí de 12 episódios aí, que a gente tá contando com vocês aí, o poder é de vocês pra tornar o mundo e o Projeto X melhor. Pois é, galera, paciência, calma aí, a gente vai chegar, a gente vai melhorar ainda mais. Ah, isso. É, por finalizar, parabéns pelo excelente trabalho. Pô, valeu, Danilo. Pô, bem importantíssimo, a gente tá gostando muito desse retorno da galera aí. Mas falando nisso, vou puxar aqui o segundo e-mail do Alexandre Nunes, que não é meu parente. Não é seu irmão, Rod? É, tem que ser o Animaniacs lá, não somos parentes. Não somos irmãos. Mas vamos lá, eu vou falando de forma rápida e concisa aqui. Ele falou bastante do cast de TCG, né? Ele falou assim, é bom, galera, muito show de bola, o cast muito divertido, por sinal. É TCG divertido, tão divertido quanto caro também, concordo. Vamos falar sobre os TCG citados. Ele falou aqui que a primeira coisa que ele viu no Yu-Gi-Oh! Na época foi o anime, como meio mundo. E o TCG ficou em alta e tal. Ele lembra que na rua dele tinha um problema que era justamente as poucas cartas na época, né? Porque só tinha os decks do Yugi, do Kaiba, acho que do Joy também, né? Na época, né? Que eram mais divulgados e tal. Oh, saudoso tempo. E ele falou que outro problema do TCG do Yu-Gi-Oh! Foi a falsificação. E, meu, muito, muito problema mesmo. Porque muita banquinha, tipo, muito dono de banca aposentou vendendo cartinha falsa de Yu-Gi-Oh!, cara. Eu tenho certeza. Nossa, eu lembro dessa época. Lembra? Os pacotinhos, cara? Até hoje acho que deve ter isso, mas... Produto pirata? Puta merda, hein? Foi o ápice, cara. Foi o ápice mesmo. E, pô, maneiro. Legal. Yu-Gi-Oh! Eu também. Acho que todo mundo acho que gostou bastante, né, de Yu-Gi-Oh! Na época. E ele também fala aqui de Magic, né? Magic The Gathering. Ele falou que viu na oitava série e se apaixonou e por ele ser um estilo RPG e tal. Né? Ele falou aquele lance meio místico e tudo mais. Falou que é bom, né? Ele falou que o Magic é um jogo que você não aprende lendo. Você tem que ver as pessoas jogando pra ter uma noção mesmo. Eu acho que é verdade. Eu tô começando a caminhar e eu tô gostando do formato. É o próprio RPG, né? Você tem que aprender com a convivência, não tem jeito. É, então, é maneiro. Evento social de nerd. Jogar RPG. Vê se pode isso, né? Tá que beleza, hein? Mas ele fala aqui que a questão também é o valor pra montar os grimórios, né? Porque você tem que pensar bem e tal. Ele fala que tem um tema também. Ele falou que já teve dois, ó, de samurais e de elfos. Isso é interessante do Magic. Você pode criar um deck de felinos e, que nem eu tava falando, cabeça, um deck de ratos, velho. Meu Deus, ratos, hein? Ratos ninjas. Ratos ninjas. É, aí os felinos vão atacar com os ratos, né? Vixe, Maria. É, counter deck, né? Mas vamos lá. Ele falou que o gasto foi cerca de R$150. Ah, ele falou que pra uma criança na oitava série tava muito alto. Mas até que foi barato comparado com o que eu já vi na vida. Meu Deus, hein? Ele falou que na época os amigos dele falavam da famosa Black Lotus, carta muito cara mesmo. Até hoje eu vejo algumas assim por aí. E eles não sabiam o efeito da Black Lotus. Embora ele cita aqui que foi feito um combo no campeonato que o jogador levou o jogo na primeira rodada com a Black Lotus. Então Uau. Deve ser muito pelo. Caramba, hein? Ele falou que pesquisou assim, achou vendendo a R$900. Isso já era um absurdo na época. Poxa, hoje eu acho que... Ah, que facada. Não, tem mais caro ainda. Quer dizer, eu acho que eu vi uma vez R$3.000, cara. E recente. É uma carta que faz muito por pouco, então por isso que ela é cara. E ele fecha aqui que TCG de Pokémon ele nunca jogou, apenas jogos de portáteis mesmo. E isso aí, todo mundo gosta de Pokémon, cara. Não, não tem pessoa que não gosta de Pokémon. Eu digo, TCG de Pokémon parece divertido. É, divertidinho. Eu gosto, tem uma estratégia legal. Se eu fosse rico que nem o Mugi, eu comprava também. O Mugi é um fator importante. É verdade. Mas o manejo de Pokémon é que dá pra você usar lutadores, e lutadores sempre são legais na vida. Oh, yeah. E... Dica do meu deck. E aqui, pra fechar aqui, ele não é meu irmão, ele fala que isso é verdade, a gente não é irmão. Tem certeza? É importante falar isso. Talvez um primo distante. Oh, louco, hein? Fala nisso, você sabe, Alexandre, que Nunes vem de uma origem que acho que significa peixe, cara. É muito usado. Mas e Alexandre Peixe? Meu Deus do céu. É, então, é um negócio muito maneiro. Assim. Eu queria que meu Nunes fosse com Z. Ele provavelmente também, porque assim, mais maneiras. Bom, mas sem falar de Nunes, ele fecha aqui. Enfim, continue bom trabalho, muito divertido e bem feito. Parabéns a toda a equipe aqui. Alexandre Nunes, 20 anos, Jacareí, São Paulo. Ó, a gente tá lendo ao contrário. Oh, eu li o contrário. Jacareí, aqui pertinho de Mogi. Pertinho, eu tenho um amigo em Jacareí aí. Oh, pertinho mesmo. E a gente também queria mandar também um obrigado aos comentários, né, que o pessoal mandou. Isso, o pessoal site. Que comenta, sim, eles merecem também. Merecem abraços, né? Entrada, né? Abraço a Keke-chan, né, que comenta em quase todos os episódios. Tá quase comentando em tudo, né? Vamos ver. Tem um que você não comentou. Olha aqui, a cobrança, olha a cobrança. Você ganhar o achievement de comentou em tudo, assim, all your base belong to us. Meu Deus, hein? Um abraço pro Vinícius Azevedo aí, que falou que vivam os decks alheios, eu concordo. Abraço ao Mário Toledo. Opa, Gangnam Style. Ah, meu Deus, ah, do céu. Ele não. Tá bravo, velho. Você também não gosta? Não, por favor. Ah, cara, eu acho tão zoado que é bom, velho. Meu Deus, é do bom. Céu. Inclusive, essa semana que a gente tá vendo coisas interessantes com Gangnam Style. Quem tá vivendo abraço ao Kawemura. Bom, um abraço aí pro Arthur Antunes, né? Vulgo do Gosturba do Legcast. Ele deu algumas dicas técnicas, assim, de novo, né? Pro nosso episódio. Isso tá muito importante, ele tá ajudando bastante com a opinião dele. E deixou um comentário mega grande, mega interessante sobre Grilk e tal. Inclusive, eu concordo com ele, assim. Eu joguei bastante no, nos Playstations e tal. Aprendi muita coisa por lá. E, meu, Yu-Gi-Oh! Realmente foi divertido, né? É uma coisa que, tipo, não tinha card game virtual pra você jogar. Um abração, Gosturba. Oh, valeu, Gosturba. Valeu mesmo. Abraço também ao Kogo War, né? Que ele fala, dando uma força e uma coisa interessante. Se você tem amor ao seu dinheiro, não comece com TCG. Tá certo, embora valha a pena. É o que a gente concluiu, né? Mas tá certo, justo, Kuga. Obrigado pelos comentários, ele comenta bastante também. Ó, o Nietzsche, que tava, ele fez uma réplica à minha equação é a seguinte, dinheiro é maior que estratégia, que é maior que sorte, que é maior que caribo. Aí ele mandou um formato de torneio que, tipo, dinheiro não é tudo, mas mesmo assim é bagunçado. E aí, o que que aconteceu? O Tono Chique respondeu embaixo lá do, que o torneio, ele começou zoando lá, o torneio de tipo 3 lá, que é o torneio fechado, né? Que ele falou que parece o show da Xuxa, que todo mundo pega uma carta aleatória e no final só recebe carta ruim, assim. Tipo, só sobra, tipo, porque tipo, vai indo pra um, assim, o negócio. Ele falou que no final só vai sobrar um terreno, uma carta energia de fogo, uma carta saída livre da prisão do banco imobiliário. What the hell? Inclusive, ele fez uma citação que ele falou, diz a lenda que Chuck Norris ganhou um campeonato de pôquer com a seguinte mão. 10 copas, santinho de político, terreno de Magic e o kart da sorte ao revés do banco imobiliário. Véio. Uau! Aí sim, Chuck Norris. Coisa. Ah, tem também o outra Crazy Gogo que comentou que jogou muito Yu-Gi-Oh! Também. Ah, com certeza. Tem o Rodrigo Silveira aqui também, né? Que deixou umas dicas e tal. Tem pessoal que comentou bastante. A gente gostou muito dos comentários do cast. Esperamos muitos comentários desse cast de Golden Boy que ensina coisas da vida, cara. Abraço também o pessoal que comentou as colunas, né? A Paula Travancas que comentou o texto da Dri. Muito bonito o comentário. Ah, e abraço também ao Joe Magos, Ederson, Tenchi, Tono Chique, o Janjão. Comentaram minha coluna. É, legal. A coluna da Garrucha lá. Com certeza. E um abraço final ao Ren, né? Da Kazoku Niban, que como sempre, ele tá sempre comentando no Face enquanto escuta o cast. No Facebook. O Alexandre Nunes também, acho que comentou no Facebook. Também, né? O pessoal também interagiu com o Twitter. Inclusive, a gente tem Twitter, Facebook e e-mail, sabia? Oh, com certeza. Projeto X Podcast no Facebook, Projeto X Podcast no Twitter e Projeto X... Não, é contato@projetoxpodcast no e-mail. Com certeza. E não se esqueça, mandem uns e-mails haters para atlas@projetoxpodcast.com.br. Ah, eu preciso fazer um quadro assim, mas é difícil o pessoal odiar a gente, assim, só eu. Só tá difícil por enquanto, né? Mas tá chegando coisas. Inclusive, acho que já tem episódios que vão gerar comoção. E eu, inclusive, tô pensando em pegar comentários que não são totalmente haters pra fazer o quadro, porque eu tô precisando de fazer esse quadro logo. Que beleza, hein? Mas tá bom, né, galera? Comentar sempre é bom, discutir nos comentários melhor ainda, então aproveita essa oportunidade, assim, é sua marca impressa na história do podcast, né? Então, isso é sempre legal pra vocês e pra gente, principalmente, né? Que dá um gás aí pra gente continuar o trabalho, ver o feedback e tal. O quanto uma pessoa comentar, a gente vai estar aqui feliz, né? Com o resultado do Projeto X. Mas, óbvio, quanto mais, melhor, né? Então, pois é, galera. É o que acontece, abraços, né? E até semana que vem. Isso aí, galera. Obrigadão aí. E não tem mais nada. Não tem erros nesse cast. Ah, é. A gente não errou nesse cast. O editor cortou tudo. Não, na verdade, a gente não errou, cara. Ok. Abraços, galera. Falou, pessoal. Boa semana. Obrigadão. Fui.